Você não gosta de mim, nem sei sorrir, sou um MC, mas não os que costuma ouvir. Não sou seu amigo, mordomo motorista. Eu não faço uma comédia se o cenário é terrorista. E o ponteiro vai rodando, eu me desesperando, usando uma canoa velha em meio ao oceano, ou tentando encontrar um modo de escapar. Mas com a bigorna no peito é impossível respirar. Também não quero ter a fama nos falantes da Ferrari com boy histérico cantando que nunca foi sua realidade. Que se foda. Aí vem eu depois de um dia estressante, caminhando lesadão em direção a um baile funk. Dinamite em uma mão e um isqueiro na outra. Imagina agora só qual o fim dessa porra. Bum, bate chave, Skull Beats, Spirit of London. Quando eu mando uma real, me indica um manicômio. Não falo de pirulito, pra mansão ou balada. Eu sou favela e não trilha sonora pornográfica. Por isso há de olhos azuis, não olha pra mim. Maloqueiro e delicado, não apresentei o como bis. Rap sem camuflagem, o temor do inimigo. Numa jogada de mestre sem pisar, corpos caindo. Esse aqui não tá à venda, vai em cola e seus milhão. Seu cifrão não vence aqui, elite nosso coração. Logo cedo esmagando vermes em infinitas manhãs. Mas o cérebro de Alphaville é um Katrina em Nova Orleans. Opositores do além, a legião está no ar. A verdade tá no pente, pronta pra engatilhar e atirar. Enfia no rabo os milhões que você tem pra nos comprar. Não tem preço ver sua dor quando o show começar. Isto além, a legião está no ar. A verdade tá no pente, pronta pra engatilhar e atirar. Enfia no rabo os milhões que você tem pra nos comprar. Não tem preço ver sua dor quando o show começar. Quadrada pronta pra engatilhar e atirar. Estraçalhar o desgraçado que tenta me atrasar. Enfia no rabo os milhões que você tem pra nos comprar. Boy, filho da puta, a voz do inferno está no ar. Aê, promotor, a verdade dói. Analisa o rap nacional como andorinha e se corrói. A sua última não me assusta, sou treinado pela dor. Periferia, zona norte, o cenário do terror. O sonho do sofredor é um arsenal completo, banhado a ouro, babi no meio. Utilitário na linha de fogo, na fase do louco. Sufoco, a mente a milhão. O diabo se infiltra, toma controle da situação. Não, isso não, eu quero melhor pra mim. Quero poder ver minha família correndo no jardim. Mas peraí, que jardim? Quase me esqueci. Na favela não existe grama, imensidão. Jasmin, e agora o filho da puta querendo fechar contrato comigo. Enfia no rabo, sou emissora, não vê que eu represento perigo. Eu sou o brinquedinho com cara de bunda na vitrine. Enfia audiência no seu rabo, sendo estrelado no telecine. Aê, playboy, liga o rádio na 105. Gangue 13 foi convidado pra te aloprar ao vivo. Aqui não tá à venda, clara evidência não brota da terra. Põe no ar o seu protótipo genérico da favela. Não adianta censurar, nossa boca não vai se fechar. Enquanto houver desigualdade, a voz do gangue está no ar. Opositores do além, a legião está no ar. A verdade tá no pente, pronta pra engatilhar e atirar. Enfia no rabo os milhões que você tem pra nos comprar. Não tem preço ver sua dor quando o show começar. Opositores do além, a legião está no ar. A verdade tá no pente, pronta pra engatilhar e atirar. Enfia no rabo os milhões que você tem pra nos comprar. Não tem preço ver sua dor quando o show começar.